las nalgas de Mandarín. O desafio que vos trago hoje, e vou começar então por dizer o cenário, só depois é que passamos ao tema. Vamos tentar perceber qual é o tema através deste engenhoso desafio. Imaginem-se então num cenário tipo Children of Men. Estão a ver o filme? Sim. Sim. Sim, pronto. Mas em vez da infertilidade, o problema da humanidade era a falta de cabelo. Toda a gente no planeta ficava careca, menos vocês. E para vocês eram tipo o paciente zero, eram a cura, estão a ver? Então, para proteger a salvação da humanidade, uma bruxa, que também era cientista ao mesmo tempo, era a primeira bruxa cientista, prende-vos numa torre a 7 chaves. Depois a bruxa falece, porque o mundo anda todo fodido e uma cena apocalipse careca, e vocês ficam lá abandonados na torre. Deixam crescer o cabelo, estão a ver? E ficam tipo uma cena Rapunzel, com uma longa trança. E um dia, 3 bravos cavaleiros aparecem cá em baixo para vos salvar, não é? E simultaneamente salvar a humanidade. Mas cada um deles tem uma contrapartida, ok? Para vos salvar. Então, o primeiro é o Rui Bandeira. Sabem quem é o... Quem é o Rui Bandeira? Tenho medo que é um gajo de cabelo comprido, né? Que canta mesmo. Foi à Eurovisão. Podem pesquisar. Pois, assim. O Rui Bandeira salva-vos, mas depois vocês têm que namorar com ele para o resto da vida. Ei, o Rui Bandeira, estou aqui a ver isto. Eu fico triste de me lembrar que é o Rui Bandeira. Que ei, com caralho. Parece canta. O penteado do Pedro há 15 anos atrás. O Rui Bandeira ainda canta. Por acaso. Eu no outro dia num programa tipo do Gosto, uma merda dessas. Pronto, o segundo era o Tong Po, do kickboxer. O gajo salva-vos, mas depois vocês ficam com um puxo, como o gajo tem, só que na cabeça da pizza. Como é que é? Repete lá. Não, quem é o Tong Po? O Tong Po é o do kickboxer, o mau. O que tem o puxo? Ah, sim, né? No alto da cabeça. Sim. Exato. Vocês ficam com um puxo desses na cabeça da pizza. Epa, para o resto da vida. Um sentido terrível. Posso ter um puxo. Depois o Gary Oldman é o último que vos salva, mas vocês têm que andar para o resto da vida com o penteado que ele tem no Quinto Elemento. E a cena é que toda a gente voltava a ter penteados normais e as memórias do apocalipse eram apagadas, ou seja, vocês andavam à Gary Oldman com o apoio na cabeça e ninguém sabia o que é que tinha acontecido. Mas o Gary Oldman é um bocado parecido com o Tong Po, não é? Aqui, é como um se o Tong Po tivesse deixado de crescer o cabelo. Exato. Então vamos recapitular, diz-me lá as 3 outra vez, é o Gary Oldman? É o Tom, o Gary Oldman. Mas na picha, não é? Mas nós tínhamos de ficar com o cabelo como ele, ou tínhamos que fazer bobos? Só o cabelo. O Gary Oldman ficava só com o cabelo. Uhum. O Tong Po ficavam com o puxo na cabeça da gaita. E o Rui Bandeira é que tinham com o mamar. Epá. Eu já decidi. Primeiro deixem-me dizer que eu acho que o Rui Bandeira é Maria Leal, só que ela deve estar a tentar relançar a carreira, porque o gajo de costas é igual que era. Mas o gajo ganhou a Eurovisão, pá. Ganhou a Eurovisão? Não, ganhou o Festival da Canção. O Festival da Canção. Eu lembro-me da fotografia dele, mas nunca ouvi sequer a cantar, se calhar até canta bem, não sei. Quem? O Rui Bandeira? Sim. Não, acho não, que não. É uma merda, pois. É natural. Não queria estar a ser... Eu não me importava ter o cabelo como o Gary Oldman. Escolhiam essa? Eu escolhi. Eu ia para a picha, mas que é pá, mas já viste que é na ponta da gaita teres um totó? Mas já ninguém vê, só a minha mulher. Minha mulher também se rica, ela pelo menos do habitual. Não, mas portanto... imagina que isso, muito facilmente entalavas a gaita a fechar o fecha-cueiro. Não é? Porque aquilo no cabelo. Sim, mas isso depois os boxers não correm risco. Que até te digo, da mesma maneira que tu tens pelos no nariz, que é para proteger de micróbios e de bactérias, também tens pelos na ponta da picha, também deve proteger. E até deve servir de anticoncepcional. E é fofinho. Não é? Sim, e é fofinho ali, e faz cócegas. Tipo, fica ali a mata toda. Faz cócegas também no pipi. Epá, eu acho que. Mas eu também estou a entrar numa fase em que algum cabelo é melhor que nenhum cabelo. Então, vão ir os dois para a segunda? Terceira? Eu vou para a segunda. Não, o Pedro vai para o cabelo. Eu vou para o Gary Oldman. Ah, ok. Pedro, depois punha metade para cada lado. Eu vou para o pior era se fosse o Gary Oldman no Drácula. Yeah, meu. Esse aí é que era terrível. Nem podias sair à rua, tudo a esconder as crianças. Bem, este também. Este também não, não sei é qual é que é pior, digo-te já. Pronto, está bem. Eu vou para a segunda e o Pedro vai para a terceira. Também tá, diga-se a verdade que o penteado do Gary Oldman aqui no Quinto Elemento e o penteado do Pedro na vida real, também, qual deles o pior? pelo menos o do Gary Oldman é um penteado. Exato. Não uma agregação de pelos no topo da cabeça. Não é só tipo... Então aí deixa-me adivinhar o tema, Miguel. Penteados no cinema. Exatamente. Também? Como é que chegaram lá? É a primeira vez, é porque os teus desafios normalmente fazem sentido e o tema certo. O Pedro é que normalmente faz um desafio e depois o tema não tem nada a ver. Então é penteados no cinema. Sim, contem lá os vossos preferidos. Opa, eu penso que nós até já falámos aqui uma vez no Nicolas Cage, não é? Que ele próprio sim. É uma instituição do penteado. Completamente. Nem vale a pena referir um filme em específico, é a carreira toda. Acho vai correr dos filmes todos e vai vendo os penteados ao longo dos filmes todos. É uma marca já. Eu tinha aqui referido o Conner, mas sim, o gajo é uma marca. É? Sim, sim. Sim, tem muitos. O meu preferido até acho que é... Continua a ser, para mim, o mais icónico é o do Arizona Junior. Sim, o cabelo do gajo é um personagem secundário. Completamente. Epá, outro, assim, saindo do Nicolas Cage, que é o básico, né, que a gente lembra-se logo, também há outro que me vem sempre à cabeça quando se trata de penteados, que é, para mim, dos piores penteados, que foi o Bardem, lá neste país não é para velhos. É verdade, pai. Que é um penteado absolutamente terrível, nem sei o que é que foi aquilo. Ninguém sabe, é um papelaço do caraças, não é? Talvez mas o penteado é importante, é importante para o personagem. Sim, sim, sim, mas é uma coisa assustadora. Eu acho, pronto, exatamente, o próprio penteado constrói ali a personagem assustadora do gajo. Né? Aquilo é uma personagem absolutamente... É que tu olhas para o gajo e sabes logo que está tudo fodido. Não é? Se bem que já vi o filme há muito tempo, mas na altura fiquei com a ideia, gostei muito da personagem, mas achei o filme uma merda do caralho. Não sei qual foi a vossa opinião. Não, foi vocês bom. Gostaram. Estou-me da vontade de comprar uma daquelas cenas de matar as vacas também. Mas eu acho que o filme tem cenas muito boas e a personagem era espetacular. Mas, epá, como muitos dos filmes dos Coen, não é? Epá, achei o filme no geral... Aquilo é capaz de ser uma espécie de Terminator dos Coen, não é? É aquilo. É pouco mais do que isso. Muito seco. Eu gostei do filme também. Eu também. E o gajo faz um papão do caralho. É, o gajo está bem. É o último grande papel do gajo. A partir daí foi para não era isso do James Bond. Não, e o gajo agora vai aparecer nos Piratas também. Tudo fodido, não é? E na Marvel? É? Já apareceu na Marvel também? É o... Toda a gente vai para Marvel. Também deve ir lá parar. É tipo, é um comandante que anda atrás do Jack Sparrow, morto também, todo pexigoso, que chama Salazar e o caralho. Bem, outro penteado também lembro-me sempre, porque o filme é terrível. É o do Travolta no Battlefield Earth, que parece o Bob Marley misturado com polvo ou um polvo qualquer. E aquilo é absolutamente assustador, tal como o filme, não é verdade? Mas isso é capaz de ser também já um bocado, faz parte da cena, personagem, não é? sim. Sim, é sci-fi e tal, tem essa desculpa, mesmo assim. Um dos mais importantes também é o da Princesa Leia. Sim. Também, com que aqueles dois bolas de cada lado. No outro do Mel Brooks, na paródia do Mel Brooks, a gaja que são os headphones, não é? Já não me lembro dessa cena. Cena espetacular. Voltando ao Quinto Elemento, temos lá um penteado ainda melhor que o do Gary Oldman. É o do Black. É o do Chris Tucker, que tem uma pila na cabeça para a frente, basicamente. É o penteado pila. Mas atenção, que esse filme teve a direção de moda. Eu não sou especialista em moda, apesar de ter um blog de moda especializado apenas em chapéus. Nós não queríamos levar esse teu segredo. Ganhou. Os o único post. Ano, sim, os blogs do ano. Há um gajo qualquer, um designer famoso, que é responsável por essa merda toda, não é? Que eu agora não me lembro, que não conheço nenhum. Não faço ideia. Não faço ideia também, mas faz sentido, que o filme é muito... Sim, tem muita... É muito guarda-roupa e é muito... Sim, tem muita coisa que nunca se tinha visto em lado nenhum. Sim, portanto, completamente. Tem que ter alguém por trás. E não só as personagens principais, tudo o resto, aquilo está muito bem apetrechado. Sim, tem ali o seu próprio universo. É. Eu gosto bem, mais penteado. É o João Paul Gaultier. A sério? É. O gajo é que faz o design das roupas e das merdas todas. Faz sentido. Todos eles. O gajo vai ter agora um novo filme, não é? Quem? O Besson. Sim. Sci-fi também. Um gajo para mim um bocado agridoce, o Luke Besson. Tem desjustificado alguns dos meus filmes favoritos, como o Leon ou o Big Blue, do Grand Blood. E depois tem filmes terríveis, por exemplo, este último. Eu não sei se este último que eu estou a falar, o Lucy, é do gajo. Ou é só o protetor? Acho que é dele. É horroroso. Fui ao cinema ver de propósito. Eu também fui ao cinema, curiosamente. Que eu chego ali a 3 quartos de filme e fica. É, pá, fica esquizofrénico. Muito esquisito. Fica mal, não é? Fica completamente esquizofrénico. É terrível. Penteados. Agora, se quer, também podemos falar dos penteados bons, não é? Não tem que ser só os maus. Estamos a falar que são maus. Não é? Não percebi que estávamos a falar dos maus, porque eu tenho um penteado que adoro, caramba, que é o Ivan Drago. Ah, sim. Sim, Rocky 4, que ele tudo esse para é cima. É de bons. Para mim é, que era mesmo. Se não vivesse nessa altura e tivesse a idade do Dolph Lundgren na altura, queria ter aquele penteado. Mas é, o Rocky já vem de uma longa linha de bons penteados. No 3 tens o Mr. T, não é? Também é, exato. E no 2 tens aquela Jafros do Apollo e dos gajos todos que se usava naquela altura. Yeah. Verdade. E já agora podemos falar também do penteado do Dennis Hopper no Super Mario. Também. Que culpa. É uma crista, não é? É uma coisa bem esquisita com várias filas. Crista loura. É como Wesley Snipes no Demolition Man, também tem assim um penteado muito bonito, não é? Uma crista zeca. Yeah. E tem aqui outro que encontrei muito giro também do Kiefer Sutherland no The Lost Boys, também louro com cabelo. É, que mas sei como era, é que era aí isto. O Pili, não é? É assim, era, para era trás assim, e não sei o que. Quem? Esquisito. O Kiefer Sutherland no Lost Boys, naquele de vampiros. Ah, sim, mas esse é um filmão e eu acho que eu gosto muito desse penteado. É, se bem que eu nunca aprovei, mesmo quando eu tinha cabelo comprido, nunca aprovei aquele estilo que na altura dizia-se que era o estilo de futebolista, não é? Que era cabelo para curto mim é o estilo de cigano. E comprido atrás. Mas na altura atrás. Mas é esse estilo que ele tem no Lost Boys. É a frente curta e depois lá para trás comprido. E é com o grande Jason Patrick do Speed 2. Que conseguiu rebentar com o Hayward Pines com o Season 2. Epá, boa, Jason. Eu tenho. Depois vi o primeiro episódio da Season 2 e desisti. Não, o gajo conseguiu. Fiz bem. Conseguiu fazer fiz o mais bem difícil. Desistir. Fizeste. Boa, já não estou arrependido. Eu tenho aqui a edição especial desse filme. Até em DVD, dos poucos DVDs que tenho. Do Lost Boys? Sim. Eu tenho só a edição normal, mas também tenho aqui alguns. Pois houve o 2, não? É vermelho, cara. Mas o 2 é uma merda qualquer. O 2 é cocô. Mas foi agora há pouco tempo até. Porque era com um gajo, com um Corey daqueles bêbados e drogados, não era? Sim, morreu, mas nem vi. Aquilo é, o 2 está para o primeiro como, por exemplo, as sequelas do Verhoeven, dos bichos do espaço. Ah, do Starship Troopers. Do Starship Troopers. Aquilo que eu nunca vi. Sim, mas há o 2, que é uma cena em desenhos animados. E há o 3. Não, o 2 ainda vi. Mas é uma merda que não tem nada a ver, muito foleiro, horrível. É um bocado horrível, pois. E depois há um desenho de animados também todo merdoso. Acho que sim. Bem, voltando aos penteados, temos o Will Ferrell no Zoolander, não é verdade? Pelo que estou aqui a ver. Sim, o mau, não é? É o mau do Zoolander. É. Viram o 2? Não vi o 2. Acho que é péssimo. Não vi. Estou aqui a ver um que nem conhecia, acho que nunca vi este filme, que é o Brad Pitt no Johnny Suede. Acho que parece o Johnny Bravo. Nem conheço este filme. Não, como é que se chama? Johnny Suede. S-U-E-D-E. E o gajo tem o cabelo, parece o Johnny Bravo no Cartoon Network. Mas temos aqui o David Bowie, não é? No Labyrinth. Sim, esse é forte. É um penteado forte. Mítico. Esse é muito forte. O Johnny Depp no Eduardo Mãos de Tesoura. Também. O Mickey Rourke no The Wrestler, também com o cabelo quase no aí, cu. Está terrível aí. Tá terrível. Parece o antigo vocalista dos Van Halen. Mas é velho. É um bocado. Mais. Angelina Jolie no Gun in 60 Seconds, está de rastas. Ah, eu comia. Eu não assim. Já se também tinha um penteado. Lembras da cena dentro do carro com o tubo, com a coisa de embreagem? Lembra-te do cabelo aí dela? É com o Nicolas Cage também esse filme. Eu acho que nunca vi esse filme. Só vi nunca som... viste o Gone in 67? Só vi a versão portuguesa, o sem... Como é que é? O sem volta. Sem volta. A sem volta é melhor. Gone in 60 Seconds é a história da minha vida, caramba. Depois temos aqui ai meu Deus, e pá, está aqui, eu nunca vi isto do Twilight, mas está aqui um gajo com cabelo fodido, meu. O Taylor Lautner. Não, quem é esse? Nunca vi. Parece O cabelo é o... de gaja, meu. Já sei, é o lobisomem, não é? Não sei, nunca vi isto. Ah, eu também não. Contar. Mas eu realmente. Foi um amigo, desde um amigo. Foi um amigo. Não é como tu, eu nunca vi mesmo. Eu também nunca vi, só vi o primeiro. Tu tens aquele gajo que era o Chewbacca português, não é? Qual? O Abel Xavier. Chewbacca português, o Abel Xavier. Muito bom. Nunca tinha ouvido essa. Muito bom. E o Legolas, caralho? É o pior. Epa, do mundo. Isso é, é Legolas ou Legolas? Eu sempre disse Legolas. É Legolas. Agora estou curioso. Como é que tu dizes, ó Pedro? Sei lá. Quem é que é o Mariquitas? O Mariquitas das sete. O Orlando Bloom. Que faz. O Orlando Bloom. Não sei. Diz Legolas ou Legolas? Sabes que eu tenho uma cena que, como eu não conheço pessoas na vida real, há nomes que eu nunca digo em voz alta, só aqui, no podcast, não é? Há coisas que um gajo... Eu acho que a primeira vez que disse Verhoeven em voz alta foi aqui, com vocês, porque um gajo não tem às vezes com quem falar. É verdade. Mas diz lá. Não fujas com o clássico. Rapaz, eu digo como os gajos dizem no filme, não é? Legolas. Legolas, é. É meio espanhol, meio... Portanto, nem é Legolas, nem Legolas. Legolas, é meio caminho. Pois. Está bem. Sim, senhor. E o Spock, não é? Não esqueçam do Spock. Também tem um penteado. O Spock vale para as orelhas. Mas tem uma franjinha espetacular. Parece um tupé. E o Tom Hanks nestes filmes agora que ele faz detetive, o caralho. Do God é mau, mas lembrei-me de um péssimo pior. Também. Lembrei-me de um pior. Não, o Bruce Willis naquele Surrogate, que está louro. Ai, está terrível. Terrível. Aquilo, nem sei se aquilo era um capachinho, se era uma peruca, o que era aquilo. Ai, o Ted Danson. Com o rabo de cavalo. Sim, Pai, Filho e Sarilho. Sim, ah, pois. É dos meus filmes favoritos. Mas o Ted Danson tem o cabelo todo branquinho agora, não é? Agora tem. Super branco. Está tipo aquele também que fez o Stranger Things, que era o mau. O CSI, não é? Agora faz o CSI, acho. CSI já acabou. Já acabou o CSI. Acabaram todos, acho que sim. Em boa hora. Eu gosto muito do Ted Danson, mas é pelo Cheers, que era das minhas séries. Ainda é das minhas séries favoritas. Mas também eu acho que nunca vi mais nada dele. Ah, eu vi aquele filme Fez com o Whoopi Goldberg. Os Homens e os Bebés, né? Sim. Ah, sim, esse sim. Do Whoopi Goldberg. Era um filme quando ele começou a namorar com ela. E a história é tipo, a Whoopi Goldberg foi inseminada artificialmente e depois a filha vai descobrir que é o pai e ele. É comédia romântica. É bem engraçado. Sim, é muito giro. É inspirador. Porquê é que acabamos sempre a falar do Whoopi Goldberg? Porque o Whoopi Goldberg tem um penteado do caralho também, não é? Principalmente naquele filme em que ela tem um colega que é dinossauro. E já falámos também daquele tamal que acho que ela é empregada com o Rei Liotta. Não se lembram? Lembram-se sim. Como é que é? Diz lá, é o Whoopi Goldberg e o Rei Liotta. Sabem assim, já falámos desse póster e tudo. Rei Liotta, deixa lá ver. O Pedro disse que tinha um contraste muito grande. Ah, o Corina. É isso. O Rei Liotta teve a sorte de fazer o Goodfellas, mas depois aquilo é merda atrás de merda. Não, tem o Escape from Absalom, é bom. Eu acho que nunca vi. Fuga de Absalom, nunca viste? Não, isso aqui. É pá, tem que ver, meu, isso é um filmaço. É um que é uma prisão espacial. É. Que tem aquele gajo que faz do Preacher, é esse? Sim, acho que sim. E pá, já no mundo do filme, peraí. É uma prisão que o gajo tem que fugir. Sei, já vi no canal assim. Filmaço. É um filme que passa um bocado debaixo do radar, não é? Completamente. Tem que ver. Estou chateado, é que ninguém não se lembrou do Van Damme no Hard Target. Mas já nos lembrámos disso outras vezes. Já falámos disso nos episódios. Também acabou cumprido. Só lhe falta uma guitarra elétrica. Então, e filmes sobre cabeleireiros? Como o Não Te Metas com o Zoan? Pronto, e o pessoal estava a correr tão bem. E agora é filmes sobre cabeleireiros. Também há um que é de Barbershop, não é? Nigas. Vocês acham que há quantos do Barbershop? Pelo menos dois. Pelo menos dois, sim. Visto o primeiro, sim, que há uma sequela também. Tinha havido uma sequela. Há três. Mas o último deve ser falso. O último chama-se Barbershop The Next Cut. Não, são todos verdadeiros. São os mesmos, sempre. Mas os melhores Barbershop de todos é aquele do Coming to America. Aquele filme, O Príncipe em Nova York. Ah, sim, do Eddie Murphy. Do Eddie Murphy, que são todos interpretados pelo Eddie Murphy. Sim. Que são lá 3 ou 4 pessoas nessa barbearia. Ah, e todas essas pessoas são Eddie Murphy. O Eddie Murphy. Pois, foi aí que ele começou com o parvoíce, porque depois o professor Chanfrado já era também ele toda a gente. E já nasce a piada. E é depois já aí meio dos ideias que aquilo correu tudo horrivelmente mal, que o gajo fazia tudo. Sim, pois. Não é? É o professor Chanfrado, ele gera, à mesa gera tudo a peidar-se, o caralho, era bom só era, pois é. E também há um que o gajo é uma mulher gorda, não é? É o enorme. A verdade é que é tudo horrível e a gente lembra-se muito bem disso. Vai, com essa merda boca a gente não se lembra. Esse professor Chanfrado veio depois da máscara, não é? Vai. Por falar em máscara, olha, um penteado espetacular para mim que também é icónico é o Ace Ventura. Ah, também. Ninguém pode falar de penteados sem o Ace Ventura. É verdade, bem sacado. E com muito gel naquela cabeça. Yeah. Descobri aqui outro terrível, que é o Sean Penn no Carlitos Way. Vocês procurem lá. É absolutamente terrível, todo encaracolado. Eu gosto muito desse filme, não me lembro do Sean Penn. Eu também não lembrava do Sean Penn. Ah, sim, já vi. Tem que rever esse filme, meu. Está na Netflix. Sim, agora esta segunda ou duas semanas na Netflix. Sim, senhor. Temos o Stallone nos Rambos, não é? Também. Mas eu não sei, atenção, que eu não sei se não será este o cabelo verdadeiro dele. De quem? Do Sean Penn? Do Sean Penn. Não pode ser. Não pode. Não, isto é terrível. Isto é absolutamente assustador. E sabes o que é que isto parece? O quê? A minha pintelheira. E estou a ser simpático. Dito já. Absolutamente terrível. Agora pronto, já não sei, estás a dizer, por causa do episódio do outro dia com o Joca, não sei se é dizer pintelheira ou pentelheira. Apá, se tens uma, se for igual à deste gajo, é impossível de pentear, tem que ser pintelheira. Ok. Os dilemas que vocês me põem na cabeça. Eu acho muito que temos acordar nisso, que é, se der para pentear, pentelheira. Se for uma wasteland, uma cena selvagem, que aquilo nem com uma motosserra lá vai, é uma pintelheira com i. Está bem, parece-me um bom acordo. Eu também acho que sim. Quem é que vai escrever Wikipédia? Vá, o artigo. Por acaso, devíamos ter uma página na Wikipédia, as nalgas. Alguém tem que tratar disso. É pá, não sei como é que se faz. Também não. Precisa escrever. É preciso escrever. Vamos lançar o desafio para os nossos 3 ouvintes. Se algum como quiser é criar depois uma página na Wikipédia, acho que tá, mas está mesmo aqui no primeiro, pentelheira, conjuntos pelos públicos. Públicos com E? Com E, com E. Estás a falar a sério? Tu? Não, é impossível. Disse. Mas não tem lá alternativa, pentelheira com I? É triste. Ah, pois não, também escrevi pintelheira e apareceu pentelheira. Não, pá, isto, olha, a minha vida acabou. Deixou de fazer sentido. Eu digo pintelheira. Quem é que escreve primeiro? Quem é que esses gajos pensam que são? Eu só pôr pintelheira no. Ah, em brasileiro é pintelheira. Pior ainda. E tu? Não, andámos a falar brasileiro este tempo todo. Para tudo. Acabei de escrever pintelheira no Google. Primeiro resultado: pintelheira, dicionário informal brasileiro. Segundo resultado: pintelheiras, cinema chunga. Estás a ver? Muito bom. Clássico, medalha de prata. Já tínhamos falado isso uma vez, acho. E o terceiro, também é muito interessante. Mas faça a favor de corrigir, se faz favor, o tag da pintelheira. É pintelheira. Chatice. Não, agora nem quero saber. Vou já apagar o blog. Delete. Ai, muito bom. Já está? Coisas que aprendemos. Com pintelheira. Deixa-me explicar esse já está. Como se fosse uma cena, um desespero. Acabem lá essa merda.